Olá, personas! Bem-vindos ao Review no Porão! Mais uma semana e mais um jogo incrível para vocês! Então vamos ver o que tem lá no escuro! Vamos à ficha técnica de Ethel Dill. Ele foi desenvolvido pela Ludosity AB em 2013. A arte foi feita por Joel Nystrom. A música de Matthias Hakulinen. O gênero dele é ação-aventura e é para um jogador. Ethel Dill conta a história de um garoto, garota, chamada Ethel, que cai numa ilha quando tava na sua jangadinha junto com o Tipsy, que é uma espécie de cachorro, raposa, alado, que dá dicas pra você enquanto você joga. Cai nessa ilha em que tem vários puzzles, vários dungeons pra você explorar, e ela é uma aventureira, eu quero falar adventure, mas é uma aventureira barra aventureiro, que eu não consigo ver a definição de sexo no personagem, pra falar bem a verdade. Mas continuando. E eles têm toda a exploração da ilha, e tudo tem a ver com brincar um pouco com a ideia de exploração. Ele brinca muito com a ideia do Legend of Zelda, por exemplo. A visão é um pouco disso. É meio que na diagonal, por cima. Tem o termo certo, mas eu não sei dizer agora pra vocês. Mas eu lembro da câmera do Zelda. É bem meio na diagonal e por cima do personagem. É bem interessante. Os gráficos dele são muito bonitos, todos coloridos. Muito coloridos, pra falar a verdade. Tudo é claro, tipo, até os ambientes mais escuros. É agradável você andar por eles. O Joel Nystrom é de parabéns por ter feito esse trabalho com Ethel Dill. Curiosidade, vai sair Ethel Dill 2 logo logo. Curiosidade 2. A primeira versão do jogo foi desenhada por ele mais o Daniel Remar para a tese de doutorado deles em 2008. Tudo rola em volta da ideia de se aventurar. E eles conhecem um velho que oferece as aventuras pra eles, pra que eles consigam sair da ilha. Só que tudo não passa de um pretexto só pra que ele possa testar as aventuras que ele próprio criou na ilha, só que não tinha ninguém pra poder testar. Até que Ethel e o Tipsy chegaram na ilha. Não é spoiler porque é muito simples a história. O principal do Ethel Dill não é a história em si. Ela não tem um peso gigantesco. O importante de Ethel Dill é os puzzles, é os dungeons, como você passa elas, é bem simples, é bem gostoso de jogar. O humor do jogo é uma marca presente em toda a extensão do jogo. As brincadeiras que os personagens fazem entre si ou com os NPCs da ilha são muito engraçados. Tem um tom de sarcasmo envolvendo toda a ideia de aventura também. Todos, por que você está usando esse item, não sei o que, pau. Ele questiona coisas que você vê em outros jogos que você fala, verdade, por que você está fazendo isso? E funciona da mesma maneira. Maneiras de fazer, usar coisas também. Isso é muito interessante, é muito legal. Por ser todo baseado em puzzles, tem uma hora que você pode chegar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Chega, e vai ter sempre mais um puzzle pra você resolver. Não é nada que seja de arrancar cabelo, não é assim também. Mas é uma complexidade bem gostosa, é crescente e bem gostosa. Não é um ponto ruim, só que se tivesse, como eu falei, não é o peso principal a história, mas se a história fosse melhor explorada a fim de dar aos puzzles mais peso, deu pra entender mais ou menos? Se a história fosse melhor explorada para que os puzzles tivessem mais peso dentro da história, seria muito legal, só que não são. Essa é uma pequena falha que eu aponto aqui. Música de Little Deal eu acho bem legal. Eu não fico ouvindo ela em looping, não é a música mais incrível do mundo. Só que é uma música que, quando você está jogando o jogo, é muito bom. Acabou de jogar, você para e vai ouvir outra coisa. Vai ouvir um podcast, vai ouvir outra música que você gosta, vai ver qualquer outra coisa. Ela é, infelizmente pra mim, ela é meio que esquecível, a não ser quando você está jogando. Ela dá muito o tom do jogo, só que fora do jogo ela não é tão apreciável assim, pelo menos pra mim. Isso de forma alguma quer dizer que a música é ruim. É uma música boa, mas na minha opinião ela só serve dentro do jogo. Fora do jogo eu não estaria escutando ela na rua, por exemplo. Só lembrando que não somos só um canal no YouTube, temos também o podcast e o blog. Acessa lá www.catadoresderelíquias.com.br. Acessa lá, ouça nossos podcasts e veja nosso conteúdo. Valeu! Considerações finais, pessoas. Se você tá procurando um jogo de aventura pra jogar calmamente, tranquilamente, ele é um jogo curto, pode ser uma falha, depende pra você, porque ele é um jogo barato também, é um jogo bem barato, na Steam, o link vai estar no post, também o site do Little Deal 2 pra vocês darem uma olhada, tá muito legal, evoluiu bastante da primeira versão, isso é muito bom. As músicas, como eu falei, elas dão um tom no jogo e só no jogo, pra mim, pode ser que pra vocês achem a música mais incrível das suas vidas, mas pra mim, foi só ali no jogo. O humor dele é bem colocado, os controles dele são bem interessantes. Você encontra várias relíquias, você vai atribuindo a cada botão e você pode mudar esses botões para configuração que melhor lhe aprouver. Ai que bonito, usei aprouver. Incrível, né? Little Deal é um ótimo jogo, é um bom jogo de aventura e puzzles pra você que gosta daquele clima de Zelda e gosta de um Metroid, porque ele tem um vai e volta também, ele tem um tonzinho de Metroidvania, mas só que bem curto, bem pequeno, é quase um temperinho por cima de todo o jogo. Então é isso, se você está aqui no podcast nos ouvindo, vá no YouTube, veja o vídeo desse post, dê uma olhadinha lá, deixe seu curtir lá, deixe seu comentário aqui no blog e manda um e-mail pra gente, que é e-mail catadoresderelíquias@gmail.com. Deixe sua opinião e nos dê caminhos para melhorar esse nosso projeto, que é o Catadores de Relíquias e é o Review no Porão. Então é isso, pessoas, abraços aventurescos pra vocês e bye!